Seção 32 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes em 2023. Seção 32, capítulo 32. Meu trabalho na aula foi muito difícil no princípio. Não entendia nem a língua, nem o natural de minhas alunas. Pareciam-me todas igualmente broncas a não poder mais. Mas em breve descobri que me enganara. Logo que nos conhecemos melhor umas às outras e que perderam o medo à minha pessoa, minha linguagem, minhas regras e meus modos, aquelas aldeãs vagarosas e embasbacadas tornaram-se meninas bem espertas. Muitas mostravam-se atenciosas e amáveis, e de uma fineza e honradez e dotes intelectuais que me ganharam em breve o coração e a estima. Caprichavam em fazer bem seus trabalhos, em aparecerem limpas, em se comportarem tranquila e delicadamente. Entre as alunas, numeravam-se algumas filhas de rendeiros, já quase moças. Sabiam ler e escrever e costurar. Ensinava-lhes os princípios da gramática, geografia, história e trabalhos de agulha mais finos. Os pais enchiam-me de atenções, que da minha parte lhes pagava regularmente por uma delicadeza qualquer. Tornei-me assim a favorita da vizinhança. Por onde quer que passasse, ouvia cumprimentos cordiais, encontrava sorrisos amigáveis. Mas apesar do trabalho honrado em meio das discípulas e do contentamento que achava na leitura às noites, tinha sonhos agitados, de aventuras, em cujas crises arrepiantes encontrava-me de cada vez com o Sr. Rochester e de cada vez renovava-se a impressão de me achar em seus braços, de ouvir sua voz, olhar em seus olhos, tocar suas mãos e faces, amá-lo e ser amada por ele. Acendia-se a esperança de passar a vida ao lado dele com a força e ardor primitivos. Nisso costumava acordar, lembrava-me então onde e em que circunstâncias estava, levantava-me tremendo e tiritando, e as noites escuras testemunhavam mudas as minhas convulsões de desespero e ouviam os desvarios quase inconscientes de minha paixão. Às 9 horas da manhã abria pontualmente a aula, tranquila, composta, pronta para o cumprimento fiel de minha promessa. Rosamunda Oliver não se esqueceu da promessa. Pelas manhãs vinha galopando qual amazona em seu petiço de manto e madeixas a flutuarem ao vento. Geralmente alcançava a lição de doutrina dada pelo reverendo Rivers. Um certo instinto parecia avisar este da sua chegada, de sorte que mesmo quando olhava em outra direção, logo ao assomar ela à porta, as faces lhe começavam a corar e as feições a exprimir um ardor refreado, mas intenso, que o jogo dos músculos ou olhares apaixonados poderiam indicar. É escusado dizer que ela tinha consciência de seu ascendente, e ele, por não poder, nem o escondia. Parecia confessar com seu olhar triste e resoluto: amo-te, e sei que se te oferecesse meu coração, aceitarias, mas este coração já está posto sobre a ara do sacrifício. O Sr. Rivers não queria, não podia, trocar o campo das missões entre os pagãos pelos salões e a paz do Valley Hall. A senhorita Oliver gostava de mim. Não me achava bonita, mas boa, hábil, composta, firme, como o Sr. Rivers. Uma tarde meteu-se, criança ingênua como era, a pesquisar o armário e a gaveta em minha cozinha e descobriu 2 livros franceses e uma gramática alemã com um volume de Schiller e vários esboços de desenho. Ficou extasiada e pediu-me imediatamente que a retratasse. Com sumo prazer, repliquei. E a ideia deliciosa de poder copiar um modelo tão perfeito percorreu-me como um fluido elétrico. Peguei um cartão e tracei com cuidado os contornos, mas como já estava meio escuro, convidei-a a voltar em outro dia para colorir o debucho. A menina gabou-me tanto em casa que no dia seguinte o Sr. Oliver veio em pessoa ver minha arte. Ficou sobremaneira impressionado e insistiu para que eu fosse pagar a visita em sua residência. Fui. Rosamunda mostrou-me a casa, que era riquíssima. O pai aprovou em termos muito lisonjeiros meus trabalhos na escola. Só temia que, considerando tudo que ouvira e observara, eu fosse boa demais para tal lugar e não ficasse muito tempo. Depois falou também no Sr. Rivers e sua família. Louvou-lhe sumamente a alta linhagem e disse que o representante atual dela Poderia, querendo, aliar-se com as primeiras famílias, e que era pena que um homem tão elegante e talentoso quisesse tornar-se missionário, o que equivalia a desperdiçar uma vida valiosa. Meu interlocutor, evidentemente, reputava o bom sangue, o nome antigo e o ministério sagrado do Senhor João ampla compensação da falta de fortuna. Era o dia 15 de novembro, um feriado. Tinha acabado os trabalhos domésticos e, depois de me ter lavado e penteado e vestido com asseio, alegrava-me com a perspectiva da tarde livre. A tradução de algumas páginas de alemão ocuparam uma hora. Depois peguei na paleta e nos pincéis e pus-me a arrematar a miniatura de Rosamunda. A cabeça estava pronta, só faltava atingir um pouco o fundo, realçar a tapeçaria, acrescentar um toque de carmesim aos lábios, um anel às madeixas, uma sombrazinha por debaixo das pálpebras azuladas. A execução destes detalhes delicados tomava-me todo o interesse, quando, depois de uma brusca pancada, a porta se abriu para dar entrada ao Sr. João Rivers. Viver como a senhorita Elliot. Passa o feriado. Espero que não seja a cismar. Não, ainda bem. Já vê que desconfio de si, embora se tenha portado com valor. Trouxe-lhe também um livro para enganar as horas da tarde. E pôs na mesa um volume novo, um poema. Enquanto eu folheava, a princípio por curiosidade e logo com sumo interesse às páginas, o Sr. João curvou-se para examinar o meu desenho. De repente, sua figura alta se ergueu, como impelido por uma mola. Olhei para ele, mas desviou a vista. Conheci perfeitamente seus pensamentos e li em seu coração. Estava naqueles momentos mais calma que ele e desejei aproveitar o ensejo para lhe fazer algum bem. Estou certa que será bom para ele falar um pouco sobre esta bela Rosamunda, com quem ele julga não dever casar. Vou fazê-lo desabotoar. Disse para começar. Sente-se, Sr. Rivers. Mas respondeu como de costume, que não se podia demorar. Pois não, pensei com meus botões. Fique de pé se isto lhe dá gosto, mas não me sairá tão ligeiro. Vamos ver se lhe não descobrimos a chave secreta da confidência e lhe não achamos a abertura no peito marmório pela qual lhe possamos instalar o bálsamo de simpatia. Acha que o retrato condiz com o original? Perguntei abruptamente. Original? Qual original? Não examinei bem. Mas examinou muito, Sr. Rivers. Quase caiu de costas à minha observação inesperada e olhou-me admirado. Oh, isto ainda não é nada, pensei, e continuei. O senhor examinou o quadro minuciosamente, mas pode examiná-lo mais. E levantei-me e pulo em sua mão. É um retrato bem executado, disse ele. As cores são muito suaves e claras, e o desenho é correto e elegante. Ora, sei isso tudo, mas que diz da semelhança com quem se parece? Vencendo sua hesitação, respondeu. Presumo que é a senhorita Oliver. Exatamente. E agora, senhor, em recompensa por ter acertado, prometo-lhe pintar uma cópia fiel deste mesmo quadro, caso o presente seja aceito. Aliás, não quero desperdiçar meu tempo e trabalho em uma oferta da qual não se lhe dá. Continuou a contemplar o retrato e quanto mais olhava, tanto mais firme o segurava e tanto mais parecia desejá-lo. Está fiel, murmurou. Os olhos são bem copiados. A cor, a luz, a expressão, perfeitas. Ela sorri. Diga-me, ser-lhe-ia conforto ou vexame levar um retrato semelhante em suas viagens por Madagascar, pelas Índias. Levantou furtivamente para mim a vista, irresoluta, perturbada, e tornou a contemplar o quadro. É certo que eu gostaria de o levar, mas se será ajuizado levá-lo é outra questão. Desde que eu tinha averiguado que Rosamunda o amava e que o pai dela não se oporia à união, meu coração advogava-a com todo o empenho. Julgava que o Sr. Rivers, possuidor da fortuna do Sr. Oliver, podia fazer mais bem aqui do que indo expor seus talentos a murcharem-se e sua força a gastar-se sob o sol abrasador da Índia. Com esta convicção respondi: quanto eu posso atinar, o mais acertado seria aceitar, sem mais nem menos, o próprio original. No entretanto, ele se tinha assentado, deitou o retrato diante de si na mesa e debruçou-se com expressão amigável sobre ele. Percebi que não se zangava com a minha audácia. Caráteres reservados, muitas vezes, carecem mais que os expansivos de uma discussão franca de seus sentimentos e mágoas. O catão mais estoico, afinal, é um ser humano, e meter-se atrevida e francamente pelo oceano mudo de sua alma é desempenhar para com ele uma das mais primitivas obrigações de caridade. Estou convencida de que ela o ama. Recomecei, colocando-me detrás da sua cadeira. E o Sr. Oliver o respeita. De mais a mais, ela é uma menina encantadora, posto que ainda um pouco inconsiderada. Por outro lado, o senhor teria bastante siso para ambos. Devia casar-se com ela. Ela me ama? Deveras? Perguntou. Não há dúvida. Amam mais do que a outra qualquer pessoa. Não cessa de falar no senhor. E não há coisa alguma de que ela goste tanto e de que trate tanta vez. É muito agradável ouvir isto. Sim. Muito. Continue falando assim por um quarto de hora. E o homem, de fato, puxou pelo relógio e pô-lo na mesa como para medir o tempo. Fiz-lhe a vontade e ele pareceu entregar-se todo aos doces pensamentos. No fim do prazo marcado, soltou um suspiro profundo e espantou-me com esta confissão. Que coisa estranha! Amo Rosamunda Oliver perdidamente, com toda a intensidade da primeira paixão, cujo objeto conheço esquisitamente belo, gracioso, fascinante, e ao mesmo tempo experimento a convicção calma e insofística de que ela não seria para mim boa mulher. Há 12 meses de êxtase sucederia uma longa vida de arrependimento. Isto é o que sei. Em verdade, coisa muito estranha, repeti involuntariamente. Prosseguiu. Enquanto que de um lado sou sensibilíssimo aos encantos de Rosamunda, tenho do outro impressões igualmente fortes dos defeitos dela, por causa dos quais ela nunca será capaz de simpatizar com minhas aspirações, de cooperar em meus planos. Ela, uma sofredora, uma trabalhadora, um apóstolo. Rosamunda, a mulher de um missionário, nunca, Mas o senhor não está obrigado a se tornar missionário. Por que não larga essa ideia? O quê? Largar minha vocação? A obra da minha vida? Minhas esperanças do galardão eterno? Minhas ambições de espalhar instrução nas trevas da ignorância, de substituir a guerra pela paz, a escravidão pela liberdade, a superstição pela religião verdadeira, o medo do inferno pela esperança do céu? Isto me é mais caro do que o sangue em minhas veias. Anhelo, anseio, vivo por isto. Deixei-o tomar fôlego e depois observei. E a senhorita Oliver, o desengano, a mágoa dela, não são nada para o senhor? A senhorita Oliver está rodeada de adoradores e pretendentes. Em menos de um mês terá apagado de seu coração minha imagem e há de casar-se com outro, que provavelmente a fará mais feliz do que eu, frio e severo como sou. O senhor fala bastante secamente. Todavia sofre no conflito. Nem por isso. É por causa da incerteza de minhas perspectivas que me torno pouco pálido. Ainda esta manhã recebi a informação irritante de que meu sucessor, em lugar de vir já, poderá tomar posse só daqui a 3 meses. E quem sabe se os 3 se não espaçam a 6. Mas cada vez que Rosamunda entra na aula, o senhor cora e põe-se a tremer. Os sinais de admiração tornaram a passar-lhe pelo rosto. Certamente não tinha imaginado que uma mulher pudesse falar desta maneira a um homem. Entretanto, eu não sentia nem o mínimo embaraço em tratar tal tópico. Pelo contrário, acho impossível travar relações com espíritos fortes, discretos, educados, quer homens, quer mulheres, até não ter vencido as obras avançadas da reserva convencional e atravessado o limiar da confiança, tomando pé na própria lareira do coração. A senhorita é original e nada tímida. Porém, com sua licença, não interpreta bem minhas emoções. Não são as comoções do espírito, mas tão somente as da pobre carne que desprezo. Minha alma é firme como um rochedo ao quebrar das vagas. Lembre-se que sou um homem duro e frio. Sorri, incrédula. A senhorita Elliot tomou minha confidência de assalto. Estou à sua mercê. Sim, despido da roupa branca da caridade cristã, sou um homem frio, duro, ambicioso. A razão, e não o sentimento, é minha guia. Minha ambição de subir cada vez mais, de fazer mais que os outros. É insaciável. Dou o tributo de minha estima à paciência, perseverança, aplicação, ao talento, por serem a escada para as eminências etéreas. Observo com interesse a sua carreira, não por compaixão com o que tem sofrido ou há de sofrer, mas por ser mulher diligente, metódica, enérgica. Então o senhor quer que eu tome por um simples filantropo pagão? Não, enganou-se no epíteto. Sou filósofo cristão, discípulo de Jesus, cuja doutrina tenho jurado espalhar. Esta fé tem cultivado de pequeno germem as poucas qualidades boas de meu natural. Da afeição natural fez a verdadeira filantropia. Da retidão humana a apreciação da justiça divina. Ela mudou a ambição e o desejo de grandeza na ideia mãe de meu ser. Alargar o reino de meu mestre divino, ganhar vitórias sob o estandarte da cruz. A religião tem podado e suavizado minha natureza bravia, mas como não pode deixar de ver das minhas faltas, ainda não a tem mudado de todo, e muito menos desarraigado, pois isto só há de alcançar quando este corpo mortal se vestir da imortalidade. Dito isto, pegou no chapéu e olhou mais uma vez o retrato. É formosa, murmurou, e bem se chama Boca de Rosa. E não lhe devo tirar uma cópia? Cui bono? Não. Puxou por cima da pintura uma folha de papel transparente em que eu costumava apoiar a mão para não macular o cartão. De repente, sua vista descobriu alguma coisa neste papel. Levantou-o de chofre, lançou-me um olhar agudo, inexplicável, como que para se compenetrar de cada linha de minha fisionomia. Seus lábios separaram-se como para falar, mas refreou a língua. — Que há de novo? — perguntei. — Nada, nada. Porém, ao colocar a folha em seu lugar, rasgou um pedacinho da margem e escondeu-o na luva e, com um precipitado boas noites, retirou-se. — Ora! — exclamei. — Não passará de alguma marca? Examinei a folha. Achei alguns borrões de tinta. Refleti poucos momentos sobre o mistério, mas não atinando coisa alguma e julgando-o de pouca monta, larguei o assunto. E logo o esqueci de todo. Fim da sessão 32.